Adilson Ribeiro. DJ Anderson Boy, produzindo os melhores CDs do Pará. Vem dançar, vem dançar, na onda do Arrocha que chegou pra arrasar. Vem dançar, vem dançar, o novo sucesso de Belém do Pará. Olha, meu amigo, se você não sabia, a onda é o Arrocha dia, noite, noite e dia. É a Arrocha pra lá, é a Arrocha pra cá, é o som das aparelhagens que o DJ vai detonar. É o som que vem dali, é o som que vem de lá. Lindas noites de Belém, todo mundo quer dançar. É o som das aparelhagens, arrebenta meu DJ. Mostra pra galera que aqui você é o rei. Vem dançar, vem dançar, na onda do Arrocha que chegou pra arrasar. Vem dançar, vem dançar, é o novo sucesso de Belém do Pará. Adilson Ribeiro. Que chegou pra arrasar. Vem dançar, vem dançar, o novo sucesso de Belém do Pará. Olha, meu amigo, se você não sabia, a onda é o Arrocha dia, noite, noite e dia. É a Arrocha pra lá, é a Arrocha pra cá, é o som das aparelhagens que o DJ vai detonar. É o som que vem dali, é o som que vem de lá. Lindas noites de Belém, todo mundo quer dançar. É o som das aparelhagens, arrebenta meu DJ. Mostra pra galera que aqui você é o rei. Vem dançar, vem dançar, na onda do Arrocha que chegou pra arrasar. Vem dançar, vem dançar, é o novo sucesso de Belém do Pará. Vem dançar, vem dançar, na onda do Arrocha que chegou pra arrasar. Vem... é o novo sucesso de Belém do Pará. Adilson Ribeiro. Até hoje eu penso no que aconteceu. Por que que acabou? Se foi Deus que nos uniu, por que nosso amor terminou? Eu não posso viver longe de você, nem sei mudar. Um amor que existe em mim sempre a me torturar. Eu não me conformo sem você aqui, sem você comigo, tudo é tão ruim. Quero e não posso ter você pra mim. Nada mais existe, dói demais assim. Não sei por que você se foi, se eu era todo seu. Te amei demais, não posso mais viver sem seu amor, que já não é meu. Adilson Ribeiro. Até hoje eu penso no que aconteceu, por que que acabou? Se foi Deus que nos uniu, por que nosso amor terminou? Eu não posso viver longe de você, nem sei mudar. Um amor que existe em mim sempre a me torturar. Eu não me conformo sem você aqui, sem você comigo, tudo é tão ruim. Quero e não posso ter você pra mim. Nada mais existe, dói demais assim. Não sei por que você se foi, se eu era todo seu. Te amei demais, não posso mais viver sem seu amor. Adilson Ribeiro. Vem você com esse jeito de me amar, querendo me fazer enlouquecer com esse amor, querendo minha vida toda complicar, dizendo que vai sarar minha ferida. Mas o meu coração já não é meu. Não posso mudar mais o meu sentimento. Eu penso e desejo a todo momento. Estou preso a isso que só me faz mal. Mas gosto de você que me atiça, me esquenta, me ama e diminui o meu sofrimento. Me leva pra cama e faz um carnaval. E lá vem você com esse jeito de me amar. Quer ficar comigo e não me deixar. Adilson Ribeiro. DJ Anderson Boy, tocando só as melhores pra você. E lá vem você com esse jeito de me amar, querendo me fazer enlouquecer com esse amor, querendo minha vida toda complicar, dizendo que vai sarar minha ferida. Mas o meu coração já não é meu. Não posso mudar mais o meu sentimento. Eu penso e desejo a todo momento. Estou preso a isso que só me faz mal. Mas gosto de você que me atiça, me esquenta, me ama e diminui o meu sofrimento. Me leva pra cama e faz um carnaval. E lá vem você com esse jeito de me amar. Quer Adilson Ribeiro. Menina, você é a coisa mais linda. Quero ganhar seu sorriso, quero sentir seu calor. Menina, com seus cabelos ao vento, não sai do meu pensamento. Quero ganhar seu amor. Menina, você manda no meu coração. Vem me matar de prazer, vivo na solidão. Menina, se você me quiser, eu lhe dou o meu coração. Eu quero viver o meu sonho de amor e te amar. Adilson Ribeiro. DJ Anderson Boy, produzindo.

ainda dispara. Quando te encontra, quer doer. Ouço sua voz e perco a fala. Minha amiga, o que foi que aconteceu? Minha amiga, que bom te encontrar. Eu tô querendo falar pra você da minha vida, do meu sentimento. Eu vivo triste, sozinho a vagar, bebendo de bar em bar, tentando te esquecer. Já não sei o que faço sem você aqui. Pode crer, é verdade o que vou dizer. Minha vida inteira eu te amei e você não está comigo. Mas o que fazer a não ser sofrer e essa saudade acabando comigo? Minha amiga, dói demais viver sem os beijos seus. Minha vida inteira sem você e o meu coração ainda dispara. Quando te encontra, quer doer. Ouço sua voz e perco a fala. Minha amiga, o que foi que aconteceu? Minha amiga, que bom te encontrar. Eu tô querendo falar pra você da minha vida, do meu sentimento. Eu vivo triste, sozinho a vagar, bebendo de bar em bar, tentando te esquecer. Já não sei o que faço sem você aqui. Pode crer, é verdade o que vou dizer. Minha vida inteira eu te amei e você não está comigo. Mas o que fazer a não ser sofrer e essa saudade acabando comigo? Minha amiga, dói demais viver sem os beijos seus. Adilson Ribeiro. É lixo, lixo, lixo, lixo, a minha dor. Vou jogar no lixo, no lixo, lixo, lixo, lixo, o meu amor. Vou jogar no lixo. É lixo, lixo, lixo, lixo, minha saudade. Vou jogar no lixo, no lixo, lixo, lixo, lixo, o meu sofrimento. Vou jogar no lixo. Me cansei de me humilhar, de ser capacho dela. O meu sonho de amor eu dediquei pra ela. Mas agora eu sei que esse amor foi por ilusão. O meu sentimento vou arrancar do meu coração. É lixo, lixo, lixo, lixo, o meu amor. Vou jogar no lixo, no lixo, lixo, lixo, lixo, minha paixão. Vou jogar no lixo, no lixo, lixo, lixo, lixo, o meu amor. Vou jogar no lixo, no lixo, lixo, lixo, lixo, minha paixão. Vou jogar no lixo. Adilson Ribeiro, DJ Anderson Boy, produzindo os melhores CDs do Pará. É lixo, lixo, lixo, lixo, a minha dor. Vou

Gilson Ribeiro. Eu canto esse arrocha que é pra galera dançar. É um passinho pra cá, são dois passinhos pra lá. Essa é minha onda, quem quiser pode me ligar. Sou Adilson Ribeiro, de Belém do Pará. Alô, povão, alô, Brasil, se liga em mim. Eu sou sucesso, eu sou o top daqui. Eu canto brega, rocha, rocha e brega. Sou mais que top, sou top mega. Eu canto brega, rocha, rocha e brega. Sou mais que top, sou top mega. Adilson Ribeiro, DJ Anderson Boy, produzindo os melhores CDs do Pará. Eu canto esse arrocha que é pra galera dançar. É um passinho pra cá, são dois passinhos pra lá. Essa é minha onda, quem quiser pode me ligar. Sou Adilson Ribeiro, de Belém do Pará. Alô, povão, alô, Brasil, se liga em mim.